Toda minha vida sonhei em te encontrar, e agora não te tenho. Você é como um sonho, não quero acordar. E de longe te desejo, quero te encontrar de novo, nem que seja só pra olhar e pensar em te beijar mais uma vez. Te desejo noite e dia, quero a sua companhia. Ter um dia, não consigo nem pensar em como será se alguma vez essa nossa coisa louca tiver que acabar. Sinto que cada minuto pode sempre ser o último. Eu só sei, meu bem, que pra sempre eu vou te amar, eu vou te esperar. Mas não prometendo, só me contentar com isso. Não quero só uma noite. Companhia.